Romeu 04, estamos com 176 a bordo, autonomia 331, alternando Recife. Recife, 176, 331, copiado. Gol no 604, autorizado, táxi à direita, deu ponto de espera para o 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, chama em torre na frequência 198, decimal 95, gol no 604, tem um bom voo. Táxi, ponto de espera da 104, 1895, grato, uma boa noite, bom trabalho. Correto, senhor. Portão 8, ciente. Guarulhos, eu tenho 360 aprovado. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Com 2, gol 9287 autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu. Após direto, posição Trive. Após direto, Poços. Após direto. Nível de voo 360. Pista em uso no 0. Primeira curva à direita. Subida da El. Lida. Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5542, voo 9287. Entendeu, autorizado, nível de voo 360, direto Guarulhos, via Presidu, Monomeia, Bravo, Hotel Zulu, direto Trive, direto Porto, após direto. Rebando 120, Nazael, Lita, após direto Bridge. Controle saída 1208, transponder 5542, gol 9287. 5542, cotejamento correto, gol 9287. Portão 8, chame e puxa, acionamento. Paulo 1389 para o táxi, campeão 124, com 3 horas e 50, alterna a campina. Gol 124, 3 e 50, copiado, gol 189. Táxi aprovada via pátio principal e Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera chame torre frequência 118.95, voo no 889, tenha um bom voo. Viva Índia, para no 0, ponto de espera 18.95, muito obrigado, uma ótima noite. Chegada Mari, esse é para o nível 050. Temos um Boeing da Gol já alinhado na 1-0, iniciando a decolagem. O ajuste é 1-0 no 4, aguarde a autorização de pouso. 1-0 no 4, aguardando a autorização, as outras 2 e 5. Mantenha o ponto de espera, gol no 89. Mantenha no 89. Azul 4235, pouso autorizado na 1-0, vento 120, o vento 120 graus 05 norte. Leve pouso, então 0 azul 4235. E o voo no 604 decolado aos 24, chame o controle 120.8. 308 grato no 604 para noite. O gol no 889, após o pouso do Embraer da Azul, está autorizado a alinhar e manter a 1-0. Após o azul, linha de Mateiro, no 89. Nível de voo 360. Pista em uso no 0. Primeira curva à direita. Subida da El, Leda, Bridge. Controle 120, decimal 8. Transponder 5543, Oceania 6313. Pode ser autorizado 360, autorizado 16, BHZ, Bridge, depois rota. Depois da 1-0, da El, Leda, Bridge, 208, 543. 5543, cotejamento correto. O Oceania 313, chame pronto para o push, pega o acionamento, senhor. Tá bom, obrigado. Salos tá mandando boa noite, Azul 4235, Litor. 4235 da Azul, autorizado Alfa e Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9, 4235. Prever a nossa atraso? É, vamos entrar em contato com o centro, temos já um tráfego agora só à frente, aguarde. Centro aguardando, 604. Passaredo 2224, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545. Fono 2685, 12545, 2224, boa noite, obrigado. Trip 5216, chame centro Recife, frequência 12685, alterna 12545, ou então Aracaju 203. 2685, 2545, obrigado. Transponder 5545, trip 5393. Estado João Pessoa, nível 190, aerovia Golfo 1700, decola da 190 com curva esquerda, ponte, sai da polpa, transponder o carro, controle 1208, transponder 5545-393. 5545, o rotejamento correto, trip 5393. Chame pronto para o posicionamento, senhor. Agora, Voo 1889, decolado aos 28, chame o controle, 120, décima 8, boa viagem. 208, uma boa noite. Salvador, boa noite. Voo 1889, usando 1500 pés. Voo 889, contato radar, saída da EL. Saída da EL. Gol 1604, mantendo o perfil da saída, chama agora Recife, 126.85, altera 12545. Seu perfil 2085, 2545, 1604, grato. 076, desça para 2000 pés, ajuste o altímetro 014, reporte o localizador. 2014 com 076. Um 889, chama Recife, frequência 3325. Recife, 3325, Estabilizado, Gol 076. 1076, LVLS, chame torre 1895. 1895, obrigado. Salvador, Gol 076, final, baixar travado. Gol no 076, autorizado o pouso na 10, o vento é 120 graus, 7 nós. Livre pouso, Gol 076. Romeo, Eco Romeo Mike, um bom for arrival, time level 050, QNH 1014. Salvador Approach, control, good evening, 5515. P5515, flyhead bomb position to bomb arrival, report right foot send, grenade 1014. Flyhead bomb position, grenade 1014. We request head 265 for 20 miles, just over the other. Roger, after to avoid weather, flyhead bomb position. Roger, 5515. Salvador, Gol 1076. Gol 1076, ataque aprovado via Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa, Juliette, 02, Gol 1076. I didn't copy that. Could you repeat? Could you repeat? Okay, I copied position 11. In 30 minutes, you're going to be able to fight to say, sir, I didn't copy your call sign. Copy your call sign. Could you please repeat? This 641. Roger. I still do not have your plan here. Could you kind of confirm your estimated output time? Your estimated output time is in 30 minutes. Is that correct? And that's the one you filled in your flight plan? Can you please confirm your estimated output time as filled in your flight plan? Roger, and that's the one filled in your flight plan, is that correct? Roger, I still do not have your plan here with me. I may have it within 3 minutes. In 3 minutes, I'm gonna ask you for your copy on this 641. Salvador, boa noite, hoje é 6245, chegada à Mare, desça para o nível 050. Macho 3, livre pushback acionamento 5393, chame táxi. Boa noite, Oxana 6224, chegada Mari. Desça para o nível 060, reduza 2509. Gente, reduzindo 2509 na chegada Mari, descendo ao 060, Oxana 6224. Olá, Estratégia 305, chegada a Mar, desça para o 050. Janer 6313, posição 4, desce acionamento. Cada 6313, inicia de imediato. Dia. Livre, chame táxi, 6313. Obrigado, pode atar. Salvador approach 5575. Go ahead. We request fly fellow head, if possible. Negative. Maintain both position at both position, report right for the stand. We are maintaining both, report right for the stand. Mantenha a chegada ao 2305. Request send 5515. 35515, send level 060. 641, are you ready to copy? And this is 641, you're cleared to SA, sublight level 320 via Upper Zulu 44 until Mike India Alpha, then Upper November 857 until Papa Oscar Romeo. After Papa Oscar Romeo, you're cleared according to flight plan route. After takeoff runway 10, right turn on dial departure. After dial, you fly direct to Lida position, Lima Echo Delta Alpha position. Then you fly direct to Ilges, Echo Uniform Delta Echo Sierra. Frequency of Salvador departure 120.8, squawk 5557, and this 641 redact. Five five seven, your readback is correct, and this is 641. On stand 11, call me ready for push and start, sir. Solo Salvador, trip 5393 para SAC, autonomia de 4 horas no POB 64, Terra Nata 1. Natal 064, 4 horas, o trip 5393 tem táxi aprovado até o pátio 3. Manterá a posição no pátio 3, aguardando para continuar com táxi 5393. Valeu, táxi monitorando o pátio 3, o trip 5393. Para o táxi, Oceanair 63, 13. Foram 67, 510, Galeão. Do Galeão no 67510, o Xenem 3-3, táxi aprovada à direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95-6303, tenha um bom voo. Tive táxi no 0 à direita, 1014-895, obrigado, boa noite, 6303. Boa noite, sir. 5393, autorizado a seguir o Airbus da Avianca em direção ponto de espera pista no 0, ajuste 1014 no 0 no 4. No ponto de espera, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95-5393, tenha um bom voo. Seguindo a Avianca frente, no ponto de espera da 1-0, torre 895, obrigado, uma boa noite. Boa noite, sir. Azul 4298, pronto para cópia. Azul 4298, pronto para cópia. Azul 4298, autorizado para Sierra Bravo, Papa Lima, via Acro Zulu 20, nível de voo 300. Decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Flock. Controle 120, decimal 8. Aciona 5551, azul 4298. Obrigado, Petrolina, 300, pela Etrevilu 20. A pista é 10, faz a colagem de esquerda, Momo, aposta então Flock. Controle 120, decimal 8, transponder 5551, azul 4298. 5551, o cotejamento correto, azul 4298. Portão 3, chame pronto para o pushback acionamento. A chamada do ponto, puxa para o azul 4298. Segundo 5, desça para 4 mil pés, QNH 1014. 4000 feet, QNH 1014, 5515. 3305, Vitória, só aparecer conhecimento, curva esquerda para o 020, o limite é o localizador, o TAT 3305. Repeat 5515, reduce speed to 2109. 2109, 5515. Send. Channel 6224, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o A0 no 5, o limite é radial 280 do VOR de Salvador. Gente, esquerda para o A0 no 5, limite é 280 do VOR de Salvador, Channel 6225 no 5, desça para 2000 pés, QNH no 0 no 4. 2000 feet, QNH 104, 5515. 3305, desça para 3000 pés, QNH no 0 no 4. Romeo Mike, turn left, heading 130, to intercept ILS X-ray final runway 10, report station on the localized. Left 130 again. Enter. 305, curva direita para 060 para interceptar o localizador. Ainda aguarde, o TAN 3305 nessa para autorizar interceptar o localizador. Approach speed 5515. Channel 6224, desça para 4000 pés, QNH no 0 no 4. 4000 pés, 1 no 0 no 4, Channel 6224. Channel 63 no 3, decolar 256, controle 1 no 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Saiu. Como é o Mike, contact Salvador Tower, 1A9F1. Papa Romeo Eco, Romeo Mike, Torre Salvador. Leda. Número 313, contato radar, suba para nível 360, saída da EL. Cruzar 2000 pés autorizado, Leda. 2000, Leda 360, 6313. 3305, desce para 2000 pés, autorizado. Final ILS X-ray, pista 1 a 0. Channel 6224, curva direita para 070, para interceptar o localizador, desce para 3000 pés. 070, 3000 pés, limitado pelo locker. Channel 6224. Deep 5515, contact Salvador Tower, 118.95. 118.95, thank you, 5515. 3398, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 0 no 5, limite radial 280 do VOR de Salvador e desça para 4000 pés, QNH no 0 no 4. 224, iniciei redução para 190 nós, se possível. Gente, iniciando redução para aproximação, 190 nós, Xenia 224. Xenia 224, isso para 2000 pés autorizado. Sinal ILS X-ray pistão 10. Descendo para 2000 pés autorizado, ILS X-ray 10, Xenia 224, estabilizado no localizador. Autorizar assim que houver uma brecha, ok? Mantenha um ponto de espera aguardando as instruções. Mantenha um ponto de espera, aguardo 3. 05 chamou só uma torre, confirma. Então 3605, continua a aproximação, aguardando pista livre. Eco Romeo Mike on the ground at 59. Vaquete vai até X-ray Delta no contato ground 11.9. C3398, desça para 2000 pés. 2000 pés, C398, eliminado 280. Trabalhador, Tan, 6178 com a X-ray. C3178, acione identificação dessa via. Chegada Mari para 2000 pés, QNH 1014. Descendo via para 2000 na maré com 1014, 3178. Xenia 224, chame torre Salvador em 198, decimal 95. 295, boa, 624, Xenia. Lá de coordenar brilho para o 6313. Aguarde o Xenia 6313. Aguarde. 3398, curva direita para o 080, para interceptar final ILS, X-ray pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. 080 vai abordar estabilizado, TAN 3178 é o número 1, né? Negativo, TAN 3178, porém os tráfegos que o preset já estão interceptando a final. Positivo, pega pro Duna então? Afirmativo, pro de Duna. Pro de Duna, 3178. O tráfego vai cruzar a retaguarda, mantém a posição aguardando 9287. Mantém a posição aguardando 9287. C3398, chame torre, Salvador em 198, decimal 95. 295, ó. Segundo 5, só ao 02, direito, 219, chão. Right, ground 119, 555. 3305, livre o pouso, vento 120 graus, 8 mais. Mandou, boa noite, 3398, traço da área. Left, April 3. Alpha, Judith, and April 3, 555. Bola azul, 4298, contato AB 101, alterna Salvador, assim, 3 horas e 26. 3 horas e 26? 3 horas e 20. Esse, direita na Índia, até o ponto de espera, a retaguarda do ATR da Trip, ponto de espera com a torre 1895, ajustado, 1014, ótimo voo. Autorizado direita, a ponto de espera 1-0, 1-4-3-1-2-2-1-8-9. Echo Romeo Mike, container taxi, and Lima, Mike, and report the road point taxiway Quebec to cross. O voo no 9287 é livre no 8 Chamtax. Chamtax no 9287. São Salvador, Gol 074. No 074, Guarulhos. Boa noite, só um minuto da ELF, subida 360, aprovado, Guarulhos. Guardão, cruzamento. É 313, autorizado para o Edbridge e chame o centro Recife, 133-25, alterno 125-1. Bridge 3325, seguro, obrigado, boa noite, 633. Boa noite. Livre pouso, vento 1 no 30 graus, 89. Livre pouso, 6224 da Oceania. Fala, Salvador, boa noite, 7330, sempre levando a foca pra trás. Bem-vindo, 3305, prossiga táxi Alfa e reporte dentro da Juliette. Alfa vai reportar dentro da Juliette, então, 3305. 74 para cópia? É. Todos para cópia, com 074. Guarulhos 360, rota conforme, grid, piso no meio, para você o seu look. Decola no zero, culpa direita, no perfil da Dael, Leida Porsche, Leida Voa Bridge, intercepta a aerovia, piso no meio. 5554, responde esse controle 120.8. Pesado Guarulhos 360, piso 10, grid, piso no meio, decola na 10, curva direita, Dael, Leida Bridge. Após o intercepto, está dando 1-6, 5554, controle 1208, via rota do plano, vou acertar. Correto, portão 2, chama 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- da 1-0 lá com a torre 5295, ajustada em 1014, bom voo. Cinco, táxi lento, tô com o tráfego da Gol taxiando. Após o mesmo livrar o setor, seu ingresso é Juliette até o portão 06. Platio, táxi lento, após a passagem do Gol, Juliette 06, portão 305. Obrigado, Bozo, 398. Zona circuita. 324, boa noite. Pra Aracaju, 190 minutos, subida pouca na minha escuta, aguardando. Cliente, vamos cumprir essa autorização assim que parqueamos. Ah, ok. Ok, pode prosseguir no táxi via Alfa e reportem da Juliette. Pode prosseguir no táxi via Alfa e reportaremos antes da Juliette, mas agradecemos a pressa do 6224. Aqui em Salvador a gente trabalha com proatividade, com o 6224. Muito bom. Lembro assim, ó. Salvador, boa noite, é 9141, centro da X-Ray, cópia Guarulhos 320. 9141, Guarulhos 320, minuto, subida da EL, número, aguardando, não me escuta. O 9141, já aprovado 320. Vai aguardar, tá aqui. 9141. Quatro, assim que o TAM Ingressando a Juliette, estou continuando no táxi, Juliette, até o portão 01. 5393. Ali uma tenda, Felipe, 5393. Só para passar no tráfico da Globo, é para ter segurança 3-0. Correto, portão 06, terceiro 05. É, então mesmo. É. 3398, solo ao 09, direito, Luiz Amaro Chão. 09. Bem-vindo, táxi via Alfa, Juliette, esquerda, pátio 3, possivelmente a posição 08 no pátio 3. Fica atento aos sinalizadores. Ok, Alfa, Juliette, esquerda, pátio 3, posição 08, fica atento ao balizador. 3398. 140 graus, 101. Direita, colagem, 35393. Salvador, boa noite, é o 9287, número 2, ponto de espera, não no zero. Ciente, mantenha o ponto de espera. Mantém. No 41, pronto, copia. Pronto, copia, no avião, no 41. Guarulhos, 320, rota Tuzulu 10, decola, quais são? Rota via Bridge, Tuzulu no meio, Brava Tuzulu, conforme. Pode considerar o Pesaro 10. Decolada 1-0, curva direita, no perfil da El Lida, pós-lida voa bridge e já intercepta o Pesaro no meia. 5561 no transponder, controle 120.8. Autorizado 320, Guarulhos, o Pesaro 10, bridge, o Pesaro no meia, bravo para o Zulu, segue conforme a rota, vai decolar a 10, da El Lida, daí vai voar direto bridge. 5561 no transponder, 08, é o controle 9-8. Deixa eu repetir a saída novamente, por favor. É o meio da bridge. Correto, 09 portão, chama o ponto de volta. Puxa, vai. Tchau, Lia. O trip 5393 decola aos 10, controle 119 decimal 8. 119 decimal 8, boa, até a próxima. Controle Salvador, cordial, boa noite, trip 5393. 08. Controle Salvador, cordial, boa noite, trip 5393. Boa noite, trip 5393, contato radar, suba para o nível 190, saída Puca. 90 na POCA, 5393 da trip. Localizador, 3178. 3178, chame torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 8895, 3178. retorno 3178, baixado, travado, vai passar o Índia Serra. Ciente, mantém a aproximação, aguarde autorização de pouso. É. Azul 4298, deve decolar, 120 graus, 10 mais. Já decolagem, 4298. No 074, na escuta. 14, controle 208. 208, obrigado, Donati. 3178, livre o pouso, vento 140 graus, meia dúzia mais. Livre pouso, são 3178. Azul 9141, na escuta do solo. Prossiga 9141. Para, agora para o pushback taxi, chame agora em 118.5. Ponto 95, 198.95, agora modulando na frequência da torre, por favor. 3295, já também. Six, four, one. To start up and push, call now tower, frequency 118.95, please. Autorizado, 9287, ele mantém. Ele mantém. Roger, under 651, you are clear to push back and to start report to taxi. Salvador, boa noite, eu sou 9141 na ponte 9, despeço o paramento. Nove, aguarde. Vale. 178, solo 17, direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mantém a escuta. 317, levando a direita, tá? 317. Isso, mantenha a minha escuta, chame antes da Juliette. Mantenha sua escuta antes da Juliette, tá? 3178. 287, livre decolar, vento 130 graus, 109. Livre decolar, 190, voo 9287.